terei o maior prazer em o receber na Câmara Municipal, nos espaços do município, homenageando, como sempre fiz, quando qualquer equipe de São Oliveira do Hospital sobe. E por isso, aquilo que eu também lá estarei, até não estarei lá na qualidade, não de presidente do município, mas estarei lá na qualidade de sócio do Futebol Clube do Oliveira do Hospital, que sou. E por isso, é um adepto do Oliveira do Hospital que lá estará também, mas depois transformar-me em, se eles conseguirem ganhar, transformar-me em presidente do município para o receber. O Oliveira tem bom futebol, o Oliveira tem equipe para ganhar a qualquer equipe, e o Oliveira tem uma equipe muito boa, e por isso o Oliveira vai ganhar.